Hotel Express, Padre Zé Renato. Oscar Golf Uniforme, Silmo Burro, ao 1406. Só para informação, voo de treinamento, vamos após próxima Valença, após 40 milhas de Salvador, vamos acender para o 035 para evoluções na vertical de Valença. Gente, Oscar Golf Uniforme, que eu peço uma para pouso na 406. A próxima Valença será acender para 035. Golf Uniforme. Excelente, 356. Lista para 2000, pode utilizar o nosso atendimento NDP0, pistola 1-0. Segunda velocidade para 1909. Aqui, cidade de Zulu, 2000, 499, 3500. Azul 4082, estamos na frequência 1-9-8-2-5. Zero na 702, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0-1-4. Descendo para 4 mil pés, 1-0-1-4, ajuste, já possui a saída para o 1702. Zero na 702, a saída será pouca. Saída pouca após a remetida para 1702. Na 702, confirme o nível que irá prosseguir. Segue no 290. Copiado, 290, passando na 702. 4082. Guardando para sair, 402. Mantenha o ponto de espera, Oscar Golf Kill. Quero ponto de espera, Golf Kill. 156, autorizado a decolagem pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-3-2. Para a decolagem, 5-0. Azul 541, está previsto para a frequência 1253 para a 1, termina 123 do sinal 8. 254232, boa. Dona Jato, desloca pista, Senana 356. Senana 356, você me torna a frequência 1 no 8 do sinal 5. 4082, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-3-9. Pouso 402. Decolado 5-2, controle agora 1-1-9-8, tem um bom voo. Obrigado, Lati. Salvador, Xanama 356, bom dia, final da Xanama. Xanama 356, bom dia, continue a aproximação, número 2 para pouso, aguarde informação de pista livre. 356. Salvador, voo 556, fora do solo, 3500, está subindo. Consulta a possibilidade de voar direto Leda. 556, contato radar do colégio, estando da Antônio 03 Leda, subindo para o nível 390. Quando Leda 360, 556. Solo de Salvador 53, libere a direita, chame solo 121 na decimal 9. Isolado, obrigado. Atendo o Vitor Sérgio até o controle. Vitor Sérgio até 7 minutos para a posição Conde, serviço radar encerrado, chame o controle Aracaju na frequência 120.3. Bem, Aracaju 203, obrigado, boa noite. Oceané 6356, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 10, vento 100 graus, 149. Autorizado pouso pistão 10, Oceané 6356. Tango Oscar Golf Kilo visual com Airbus da Avianca final da 10. Após a passagem do Airbus da Avianca, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10 para Patango Oscar Golf Kilo. Para 2.000 pés, autorizado, final do NTB Zulu da pista 10, para 6702. Batendo a segunda uniforme, frequência livre. Chame 6356 no solo 55, libere a direita, chame solo 121 na decimal 9. Na faixa de direita 219, chame 6356. Uma faixa de ângulo, escuta, prossiga. Reposte no ponto de espera da Oscar para ingresso na 17, Lima Fox Tango. Tango Oscar Golf Kilo, autorizado a decolagem pista 10, vento 100 graus, 149. Passa 556, chame centro e sítio na frequência 125, décima 1, eterna 123, décima 8. Personagem chame táxi, movendo a sua whisky. Autorizado ingresso, reposte liberando, papá, parte 5, Lima Fox Tango. Acabou o piquilo, decolado 5-8, chame agora o controle, 119 decimal 8, tem um bom voo. 198, grátis, seu. Lima 3895, a linha remontinha, cabeceira 10. Lima 3895, 3895. Patango, acho agostinho, contato radar, decolagem, saída coral. Veio direto coral, após 2000 pés, subindo para nível 100. Faz a linha direto coral para 100, bom pequeno. A colagem vai manter a proa até 3000 e após 3000 curvar à direita na proa de Leda. Ah, ok. 3000 mantém a proa após Leda, 385. Correto. Agora passando zona, final do procedimento, NTB Zulu, visual com a pista. Passar na 702, chame o na frequência 198, decimal 95. Semana em 198, decimal 95. Salvador, FAB 6702. Confere 6702, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre, confirmando a intenção, tocar RMT e após prosseguir Recife. O Fábio 6702 arremete no ar e prossegue para Recife. Gente, confere 6702, continue a aproximação. Gente, continuando a aproximação, 6702. Dan 3895, autorizando a decolagem pista 10, o vento 10 graus, 149. Decolagem 10, 3895. Atividade normal, recebendo a transcenda. Por Salvador, 3296, descendo para 5150, informação Kilo. Na 3216, acendo indicação, deixa eu chegar da mar para nível 050, ajuste na 094. Sendo para nível 050, 094, ajuste na 096. Na 3216, cliente, aguarde a transição para avançar em avisa 3216. Aqui, pode voar, aqui, pode agarrar, aguarde. Próximo aviso autorizado, táxi até o ponto de espera da Romeu. Dan 3895, decolado ao 01, nova restrição, mantenha a proa e suba restrito até 2000 pés, aguardando liberação do controle. Dan 3895, mantenha a proa restrita a 2000 pés. Mantenha a proa 2000 pés, 3895, autoriza chamar o controle? Afirmo, 198 agora, tem um bom voo. Obrigado, vou botar. Fontaine 6702, reporte iniciando a remetida. Reportará quando inicia a remetida para 6702. Reporte 4000, vem direto ali, recebendo para 340, seu delta. Ok, 4000, mantém a proa, após o leia das 2724, controle. 2724, controle. 7 milhas para a posição Conde, serviço radar cerrado, chame com a primeira caju na frequência 1202.3. Primeira caju 0324. Ao 03, segundo instrução do controle, vai prosseguir no perfil da CID. Cuca, Papa Uniforme Charlie Alpha, com curva esquerda, subindo para o 290, curva 06702. Ciente, informa que ainda não está emitida, mas já está ciente as instruções subindo em direção para o 290, saída Cuca. Ciente. Seguinte, funciona 6702, no perfil da subida Puca para o 290, passe a frequência do controle novamente, 119.8, tem um bom voo. Depois da saída Puca, até uma próxima, chamando agora o controle 119.8. Saída Puca, subindo para o 290. Certo, saída Puca, subindo para o 290, 6702. Autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, a terceira no 7. Não sei lá se o senhor sobrevoa ou ele pode ser para a Pitaçu ou regressar para Pouso Salvador. Quem é que vai se responder? É para parar o serviço 366, descendo para 2500 pés, tá? 3216. Papa Romeo November, Oscar Whisky, autorizado a decolagem pista 17, vento 110 graus, 129. Rotan 3745, contestado no zero pronto. 745, bom dia, autorizado a linha e decolar. Estão no zero, o vento 110 graus, 12 nós. Vai decolar no zero, tá, 3745. Ingresso corredor Axé, chame controle, 119 decima 8, tem um bom voo. Decolado 97, November Oscar East, vai ingressar no corredor Axé no meu pé, chamar o controle, 1198, November Oscar East, obrigado. Controle de Salvador, novembro, Oscar East, decolado da 17. Salvador, novembro, Oscar East, que é na minha peça, o Rodrigo Sé, mantém 56 visuais, registro Salvador, ele é 0-4. Fica tanto, ao Romeu 44, fazendo sobrevoo, próximo a terra, acho que vai ser Lima, mantendo brilhante pelo exército. Ciente do tráfego, novembro, Oscar East, a bandeira do 10, mantém a separação, vai reportar no Sal da Barra. Controle Altan 3745, cruzando 1500. 3745, contato radar no decolagem, CVBL, Rio Direto Lira, subindo para 360. Quanto Lira está presente, Rio 360 para 3745. Atividade Romeu vai prosseguir para 12, encerra o Rio de Altan. Na 3216, passou o serviço 366. Na 3216, você me perde na frequência 1-1-8-2-9-5. 18-1-5. Na 3216, 1-1-8-2-9-5. 18-1-5. Na 3216, você está livre. Alimenta 02, chame Centro Recife na frequência 1-2-1-8-5, aterna 1-2-5-4-5. 1-2-1-8-5, aternando 1-2-5-4-5, boa tarde. Inicialmente começa com o giro de manutenção ou já prossegue para as 4? Está frio até a Romeu e aguarde para prosseguir para as 4. O Thiago está passando. Está escolhendo a morte para o seu 3745? 745, aguarde para a delação. Sargento, 110 graus, 12 nós. Tempo vaporizado, 32, 16. Charlie Alfa Tango, aguarde para prosseguir parte 4. Prossiga para a Vendera Sul. Quanto tempo você está de voo? Uma hora de voo. Última hora de voo, November as coisas. Afirmativo, uma hora tempo total de voo. Coordenamos com a Infraero, a viatura, com o fiscal que vai acompanhar o procedimento da NPAT 4, ok? Certo. Então, por gentileza, inicie o procedimento após a viatura da Infraero chegar aí no local. Retorna para baixo e fica aguardando o fiscal. O 1962, atualmente passando, essa vez chegada a Mari para a linha 050, existe salvadora na 094. Mari para o 050 do 1962. O 1962, aguarde a transição para a voz da revista 366. A bata mesmo? Não. Gente, reporte liberando pra bata o Charlie Alfa Tango. Na 3745, sempre está para recitar a frequência N25 do sinal N, eterna N23 do sinal 8. 232, a secundária? Acima, N23 do sinal 8. 232, 32, obrigado, Maria. passando na escuta? Já livrou, já entramos em contato com o pessoal da Intraero. Realize o cheque, o voo de manutenção aí, a poxa até. Gente, com frequência livre, tenha um bom dia. Tchau, passando. Devido à manutenção na pista. Autorizado a linha em decolar, pistão no zero, vento 100 graus, 129. Na linha de decola, será que é a mesma coisa? Aliando pronto, 6230, informação rápida. Bateria 2230, sendo indicação, vai na trás do amantar do passo de Guanamã, reporte da agricultura. Guanamã, reportado em cima. O Zulu 2261. Para 2230, faça uma indicada. A indicada 187. Tente para 2230. Gangoste para Golfo Kilo, controle. Bandas diminuídas para a posição coral, sobre o radar cerrado, chame o controle de na frequência 120.1. Na 213, contato radar e decolagem, você vai ver o CDBO para nível 360. 360 na TAEL, sua cidade de voar, Leda? Autorizado Leda, chanel 63, na 213. Direto Leda, 6213. Luna 62, já pode estar com a igual, primeira linha. Afirma Gol, na 962, já pode estar com o CDBO 360. Do TAM 3804 ao CRV 3664. É 3804, eu vou atentar sobre a chegada, aguardando a autorização para o voz do RV 3664. Certo, aguardando para a chegada, mais TAM 3804. Passarei do 2230 para a unidade de descida. Passarei 2230, 2530 para nível 080, destino 014. 80 com 1004, 2230. 962, vista para 2500, pode autorizado a RNAV sistema 0, repartição sem revista 366. 2500, autorizado a RNAV 0, reportará o CRV366 ou 996. 304, vista para 366, deixa para 4000 pés, ajuste na 04. 2230, compra medicada. Na descida, 2459. O 2230, tem condições de manter 230 na descida? Afirmativo, tem condições. Puta. Papadango Romeu Golf Vita, autorizado cruzamento após Quebec, Mike e Lima. Na Lima, solo 121 na decimal 9. Gol 962, chama o senhor na frequência 198, decimal 95. 295, gol 2, 1962. Salvador, bom dia, gol 1962, final da 1-0, visual. Gol 1962, bom dia, continuando a aproximação, reporte passando Serra Victor 372. Gol 962, tráfego ao estado, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 14 nós. Sim, pouso 10, gol 962. 1 137, contato radar 62 milhas, nordeste, Salvador, montanha nível 100. 37, boa tarde, é o Gol 864. Gol 864, bom dia. Visual com o Boeing da companhia Porto, sinal do lugar. Positivo, visual. Gol 864, após a passagem do Boeing da companhia, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Após o tráfego ali, mantém na 10, Gol 864. TV-230, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 150. Vetor 150, passarelo 2230. Polo 35, libera a direita, polo 121, décimo 9. Direita 1219, igual 1962. Matéria 2230, desce para 4.000 pés, ajuste na 0.4. 4.000 no 0.4, 2230. Estou no 0, vento 1 no 20 graus, 149. Nível de decolagem, gol no 864. Esse horário de 2.000, é a Renata. Pode ser a Renata. Tente agora de tudo, para a voz da Revista 3 de Janeiro. Gente, aguardando o serviço 3VMR. Série 2230, autorizado voar na proa do serviço 366. Autorizado a aeronave sistema 0, desce para 2500 pés. A seguir um tráfego a 7 milhas. Lata 320, mantendo 190 do ground. Gente, voando Serra Vida 366, abaixo de 2500. Voo 2067, reautorizado a alinhar e manter, cabeceira no 0. Ali mantém, 2067. Autorizado na 3804. É 3804, se meter na frequência 198-195. 8-1-5, obrigado. Uma 8, tem um bom voo. 398, muito obrigado. 864. Salvador, boa tarde. Bom dia ainda. Vamos 864, decola Fuca Jamo Caju nas suas costas. Lima 864, contato radar na decolagem. Saída Fuca. Supera nível 350, pesa direto Jamo. Ok, direto Jamo para o 350, 864. Controle, poderia confirmar uma frequência 12-3804? 3804, tem 118, decimal 95. Decimal 95, obrigado. Salvador, bom dia, 3804, aproximação final da 10, baixa trava. Então, 3804, bom dia, continua a aproximação, Boeing da Gol iniciando rolagem pista 10, aguarda a pista livre, então 3804. Guardando, então 3804. Reduzindo para você, aproximação, desce na fila de comunicação. Reduzindo, 4300, 2207. Voo 2067, decolado às 39, controle agora 119, decimal 8, tem um bom voo. 19-8, obrigado, boa tarde. Obrigado, também. Sobe estado, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 159. Autorizado pouso 110, campo 3204. Para o 3660, via da El, com gol 2067. Aguarda informação de pista livre. Gente, agora é na pista livre, 2230. É possível um ângulo direto da Elmo 2067? 2067 autorizado livre. Autorizado? Autorizada para o Lida, gol 2067. Para o Lida, gol 2067, obrigado. November S. Kalinski. Assume. So, no November S. Kalinski, a post of S. Kalinski, Montana, the Lincoln Spelling, is Salvador and Azarino Quadro. Para a prova aí, o 4463. Índia azul 4463, mantém o ponto de espera. Mantém, é 463. Tan 3804, no solo 42, libera direito, chame solo 121, decimal 9. 219, obrigado, liberando direito. Batalhado 2230, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 100 graus, 159. Autorizado pouso na 10, 2230. Número 52545, gol 1864, obrigado. Papa Max Delta Romeo, prossiga. Vai manter seu litoral sul até o farol da Barra, onde fará a travessia da Bahia de Produção. Entrando 110, Max Delta Romeo, frente, hoje, elevador 1004, reporte no travessia do farol da Barra. A direção não está sendo completada, viu? Está agora de 2 horas. Beijo. Eu não sei. Passarelo 2230 no solo 46, libera a direita, chama solo 121 décimo 9. Libera a direita, 1219, 2230. Vento 1-0-0 graus, 1-3-9. Estou falando, 4-4-3-3. 1-0-0, 7-5, centro recíproco na frequência 1-2-5, cruz, maiana, eterna, 1-2-3, cruz, maiana, 8. 2-5, 1-2-3-8, obrigado, gol 1-2-0-7. Traço, traçado e